Não olhes pra tua condição, não vivas só de limitação. Se Deus te manda ir, contigo Ele envia um arão. Diante de Faraó chegou um homem, e o desafiou. Pois és o escolhido para libertar o povo do Senhor. Um cajado ele tinha, o que você tem nas mãos. Em tudo Deus o conduzia, qual é tua direção? É tua missão resgatar do Egito as almas. A voz de Deus.